ZYJ457, Rádio MEC, Rio de Janeiro. Música, educação e cultura. No rádio, 800 kHz. Na internet, radiomec.abc.com.br. No celular, aplicativo Rádios EBC para Android e iOS. Rádio MEC, uma emissora EBC, empresa Brasil de Comunicação. MEC FM apresenta... Música Antiga. Boa noite, amigos. Estamos começando mais uma edição de Música Antiga. E o nosso destaque hoje é o compositor francês da Era Barroca, Michel Richard de Lalande, grande autor de grandes motetos, gênero dos grandes motetos franceses, compositor que serviu como organista e autor de motetos e outras obras a serviço dos reis Luís XIV e Luís XV. Foram ao todo 75 motetos compostos pelo de Lalande, louvando a Deus e, obviamente, exaltando o rei. E esse gosto do compositor e essa devoção do compositor pela música sacra começou quando ele ainda era estudante lá na igreja de Saint-Germain-l'Auxerrois, e ele começou muito cedo a ocupar também postos de organista em igrejas parisienses. Em 1683, logo depois da mudança da corte para Versalhes, de Lalande se tornou o candidato favorito do monarca para a direção da capela, e ele iniciou um trabalho lá que durou cerca de 43 anos à frente da música em Versalhes, vindo a ser conhecido eventualmente como criador da música sacra francesa, ou Lully Latino, justamente porque ele compunha essas obras sacras entoadas em latim, diferentemente de Lully, que era mais especificamente autor de grandes tragédias líricas, de grandes óperas. Então, em torno de 1770, os grandes motetos de Lalande já desfrutavam de mais de 600 execuções nos concerts spirituels, as séries de concertos públicos em Paris. E, curiosamente, pelo menos um terço dos motetos de Lalande foram compostos nos primeiros 10 anos de serviço dele na corte. Nos 33 anos seguintes, ele completou a série de motetos e fez também algumas revisões de obras anteriores. No programa de hoje, nós vamos ouvir dois exemplares dos grandes motetos de Lalande, que são o Te Deum e o Confitebor Tibi Domine. Vamos ouvir as obras nas versões originais e vamos começar com o Confitebor Tibi Domine, do ano de 1699, que é o Salmo 110. 1699 é mais ou menos o período central ali da carreira do de Lalande, que nasceu em 1657, faleceu em 1726. O moteto tem, portanto, um foco nas vozes solistas, uma característica dessa fase bem ali na virada do século XVII para o XVIII, na obra do compositor. E Confitebor Tibi Domine teve uma execução importante no primeiro concerto espiritual do ano de 1725, a obra introduzida por uma sinfonia orquestral na tonalidade si menor, que é mantida ao longo de toda a peça, com exceção do coro em sol maior, que é a quinta sessão do moteto, e do quarteto, acompanhado por orquestra, que é a oitava sessão. Nós temos movimentos que são para o coro pleno. É importante lembrar que esses grandes motetos do de Lalande, eles normalmente são divididos em sessões, normalmente entre 10 a 15 sessões. Então aqui nós temos também alguns solos para o alto e contra, que é o tenor agudo da música barroca francesa. Temos também a quarta sessão, que é para barítono e orquestra. A obra se fecha com a doxologia colossal Glória Patri, com um amém bastante extenso, concluindo então belamente esse grande moteto Confitebor Tibi Domine de Michel Richard de Lalande, que teremos com solos de Véronique Jean, Sandrine Piot e Arlette Steyer, sopranos, Jean-Paul Fouchécourt e François Piolino, tenores, e Jérôme Correas, baixo, acompanhado dos solistas, das vozes instrumentistas, do Lézard Florissant, sob a regência de William Christie. Thank you. Fecit mirabilis. firmata in sé. Equitate in veritate, et equitate, facta in veritate, et equitate in veritate, et equitate in veritate. Thank you. Justicia, injustacia, injustacia, injustacia. Confitebor tibi domine, grande moteto de Michel Richard de Lalande, com Véronique Jean, Sandrine Piot e Arlette Steyer, sopranos, Jean-Paul Fouchécourt e François Piolino, tenores, e Jérôme Correas, baixo, solistas acompanhados das vozes instrumentistas do Lézard Florissant, sob a direção de William Christie. Mac FM apresentando Música Antiga, uma viagem pelas eras medieval, renascentista e barroca. Contrastando com a tonalidade menor do grande moteto que tivemos, nós temos o mais importante dessa série de grandes motetos do de Lalande, que é o Te Deum, a tonalidade de Ré maior, uma composição brilhante realmente, que apresenta de cara uma sinfonia instrumental majestosa, com percussão, trompetes, e aí nós temos movimentos para coro pleno acompanhado da orquestra, que são as seções 2, 4, 5, 9, 11 e 13 do moteto, que constituem os pilares dessa composição. Mas nós temos também outros números de conjunto, como o dueto de sopranos, temos também um solo de soprano na sétima seção da obra, e a bonita declaração também do barítono de defesa contra a morte. É um ponto alto do Te Deum de de Lalande. Vamos ouvi-lo, o moteto, grande moteto Te Deum de Michel Richard de Lalande, com as vozes de Véronique Jean, Sandrine Piot e Arlette Steyer, sopranos, os tenores Jean-Paul Fouchécourt e François Piolino, e o baixo de Jérôme Correas, solistas acompanhados dos coristas e instrumentistas do Lézard Florissant, sob a regência de William Christie. Thank you. Thank you. Achilleo, a peris qui credatibis regna serorum, a peris qui credatibis regna serorum, ti ad dexteram dicedes, ti ad dexteram dicedes, in gloria patris. Tedeum, grande moteto de Michel Richard de Lalande, com Véronique Jean, Sandrine Piot e Arlette Steyer, sopranos, Jean-Paul Fouchécourt e François Piolinot, tenores, e Jérôme Correas, baixo, mais as vozes e os instrumentistas do conjunto Les Arts Florissants, sob a regência de William Christie. E assim, amigos, estamos chegando ao final de mais esta edição de Música Antiga, que apresentou hoje os grandes motetos do mestre francês barroco Michel Richard de Lalande. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Muito obrigado a vocês por novamente estarem conosco aqui. Obrigado ao nosso operador Anídio de Souza e até o próximo Música Antiga. Música Antiga. Uma viagem pelas eras medieval, renascentista e barroca. Texto e seleção musical, Weber Duarte. Realização, MEC FM.